Azul 2704, livrou a terminal, chame Centro Recife 2685, tenha um bom domingo. 2685, bom domingo, Azul 2704. Uno 759, chame Centro Recife agora em 251, não, terra 13325. 513325, 1 obrigado. Foi direto no meio estabilizado, visual da pista. Afirmativo. Chame torre 1-895, bom domingo. Valeu, bom dia. Voo 649, chame centro Recife 1251, não, terno 3325. 351, 332, obrigado. Solamento, valeu. Valeu. Cancela a seguida do 7, Alfa Juliette Romeu. Que cancela o plano 5-2 e chama o final do 7, Romeu. Romeu. Bravo, meu Foxtrot via rota do plano de voo nível 330, saída Cuca, Jama, Maracaju. Decolada pistão na zero com curva esquerda, código 5127, controle no 208. Autorizado nível 330, via rota do plano Cuca, Jama, Maracaju, saída. Decolada no zero, primeira curva esquerda, no 208, controle 5127, no transponder, está no botão 8. Tá, 3, 2, 3, 0. Tá 3830? Prossiga. Tá 3230, autorizado, nível 330 via rota, tá na Fucaxã Maracaju, recola da 10 com curva esquerda, 1208, controle alternativo 127. Correto, chama a frente, portão 08. Para o curso de acionamento do aguardando 3830. 3830, autorizado, chama o táxi. Agora, volta a chamar para o curso de acionamento. Paciente. Romeu, seu solo aos 5-4, nível direito, está autorizado o ataque até seu pátio, estacionar tudo referido. Todos os Botar o chão 3230. Três 199, identifique, chega da Mari, desça ao 051, vou na frente. Espera pro editado. Bom dia, Tan 3304. Identifique chegada Bonf, desça para 4000, ajuste 620. Solução 3230, pronto para o táxi 157 a bordo, 3 horas e 20, Fortaleza. A autonomia alternativa, por gentileza? 3 e 20, Fortaleza. Do 30, autorizado Índia, ponto espera, torre no noite, decimal 95, ajuste do altímetro no 020. E a Índia 1-8-95.0, da 10-103-230. 0-2-0-4. Obrigado, Matheus. Controle Salvador, Exército 1034. Bom dia. Quem te mandou o controle? Exército 1034. Siga, Exército 1034. Exército 1034 está aqui na vertical da EVAX, no bairro de Pituba, com destino a Sierra Bravo, Sierra Vitor, Estrofante. Olá. 4039 com hotel, Porto Mundo, autorização 340 seguidos. Seguirá pelo litoral, mantendo a traje AGL, reforçará no traje de Itapuã, Exército 34. O Exército 034 tem notificação de voo, para esse trecho? Já notificação de voo, Exército 34, ciente da mensagem, hotel. Acione o código 0134. Acionará 0134, Exército 34. Código 5134, controle de saída no 208. 039 da Azul, está aprovado em Campinas, 1.34, com a nossa planta de voo, foi pelo 04, pelo 06 até PH e depois 79. Da 10, pede pesquisa da o Leo da Mostra, o transporte 534, chama controle 208, portão 1. Correto, chama planta, puxa bem de acionamento. Confirma, está no 1 ou no 2? É, esse aí é o 2. Ciente, chame pronto para o pushback acionamento, o azul 4039. O 2199, desça para 2020, livre LF X-Ray, informe estabilizado. 2020, autorizado LF X-Ray, informe na estabilizado, por 2199. Salvador, Mike Zulu Índia. Mike Zulu Índia, prossiga. Você tem autorização de reporte aqui da remota 1-3 para o gate 08 do Pato 1? Fechando o solo, frequência 121 desse 19 para coordenar, por favor. Ah, ok, perdão. Então, Salvador, tá 3230, bom dia, ponte espera, zona 0, pronto. Tá 3830, autorizado a linhagem, vem com lá, pista 1-0, ventou no 40 graus, 89. Ali tem cola zona 0, tá 3230. Qual Salvador, é o Mag do Luinda? Controle Salvador, exército 1034, já está visual com farol de Itapuã. Corre 1-1895. Chamarada 11895, exército 34. 3, aqui no pátio 1, para o gate 08, no mesmo pátio. Confirme o código de chamada, por gentileza. Informação via litoral, qual é a sua intenção? Confirme o código de chamada. E a aproximação direta para a parte militar. Gente, continua a aproximação pelo litoral. Já próximo ao farol de Itapuã, chame passando a final da pista 35 para fazer aproximação direta para taxi hotel e parte militar. Chamará passando pela final da 35 para aproximação direta para a parte militar, exército 34. Estimativo, caso deseje, se tiver interesse, também pode dar presente a interceptar a final do 1-0, ok? Aproximar, evitando demora, a final do 1-0 e pátio militar. Não, nós estamos aqui no pátio 1, na remota do pátio 1, na posição 1-3, para o gate 08, no mesmo pátio. Gente, autorizado início, reporte no tempo. Tan, Mike, Zulu, Yankee. E autorizado reboque e reportando terno, Mike, Zulu, Índia. Gente, Mike, Zulu, Índia. Exército 1034, autorizado. Aproximação, pouso via pista 1-0, informe no solo, interseção até o pátio militar. O vento 150 graus, 8 mais. Informará no solo e interseção para pátio militar, exército 34. Então 3830, decola 07, chama o controle 120 acima 8. Aí, chama 1208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3830, decolou na PUCA. 30, bom dia, sub, mantenha 330, saída PUCA. Subindo ao 330, sim. Dois desça ao 050, identifique, chegada a Mari. Exército Brasileiro 1034, já liberando a pista, Conselho Solo 09, táxi de combate militar, vamos estacionar a frequência livre. Frequência livre, pronto, 034. Bahia, portão 2, azul, 439. Confirme para o solo. É o 4039 azul, portão 2, direto para o lado. Autorizado, chame o táxi, 4039. Isso, não está desligado, senhor. Pisa no 99, chame torre 1 no 895. O 2199-8895, confirma. Chame a torre 1 no 895. 895, muito bem. Corro 2199. 6304, desce para 2020, liga a LS Express. Salvador, Pontinha, Gol 2199. Gol 2199, autorizado pouso, pista 10, vento 1 no 60 graus, 8 nós. Salvador, Mike Zulu India, concluiu o reboque aqui no Gate 08. Pela atenção, obrigado, bom trabalho. Gente. Para o táxi, o azul 4039, temos 110 a bordo, autonomia de 4 horas e 34 minutos, alterna do Ribeirão Preto. Você não quer abrigo, o azul 4039? 110. Azul 4039, Índia Ponte Espera, torre na noite, decimal 95, ajuste no 020. Índia Ponte Espera, torre 18095, azul 4039. Salvador, bom dia, 3259, identifique, chegada Ponfe, desça para 4.020. 4.020, o 2199, solo aos 1-3, táxi direito, chama o 2199, solo. Direito, 219, boa, 219. Solo, bom dia, Gol 2199, 4039, ponte para 0 mais, 2. Azul 439, mantém a posição. Bom dia, Torre, 3304, vim de Serra. Confirme. 3304, estabilizado. 3604, autorizado pouso, pistão 0, vento 1 no 60 graus, 8 a 9. localizado pouso 10 na 63. TAM 3830, chame Sandro Recife, 2685. Chamar o Sandro, 2685, bom dia, senhor. M3312, desça para 2020, livre LS X-Ray. Quatro, solo 17, táxi à direita, chama 21 lá do chão. 19. Salvador, bom dia, tá 3304, levando a 6 horas. Tá 3304, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 3304. Delta Gama autorizada, colar Delta no Negão, grau de drone. Canal no zero, eu faço 0,39. Azul 4039, decola azul 9, chama o controle 120, são 8. 208, bom dia, azul 4039. 4039. Controle Salvador, bom dia, azul 4039. Bom dia, 4039, tudo e mantenha 340, saída da El. Só mantém 340 na da El, azul 4039. Prossiga. Autorizado, Janaria 3192. Revisão 2, torre, 1095. Termo, 1095. Então, voo 1095, autorizado, está bravo, Charlie Foxtrot, com fim, via peso 21, restante conforme. Nível 360, saída Arbor, Eletro, decolada 10 com curva direita. 5151 código, 120.80, controle de saída. Aqui a 3J 360 conforme, rota do plano, decola do 10 direita, rua da Lefa, 5151208. Puxa, pega acionamento, portão 7, 2, o 1095. Correto, chama pronto. É, confirma aí, chama pronto, tá? Correto, chama pronto. Já tá pronto, 1095? Afirmo. Autorizado no 7, chama pronto, táxi. Chama de táxi, 095. Lista para 2020, livre LS X-Ray. Lista para 2020, livre X-Ray, o TAM 3259, pode voar, Duna? Se a condição em terceiro está feito, está autorizado. Então agora voando Duna, grato, TAM 3259. 6312, solo 25, direito 219, solo. Solo os 25, direita 1219, solo. Confirme. Confirme. 312 Alfa, Juliette, portão 03. Confirmando Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, 03. Confirme. Prossiga com as informações. 171-31, Uberlândia. Confirma a alternativa? Uberlândia. Que é a Brava, que fala o mesmo. Gente, autorizado o táxi Índia, ponto espera, turma noite, decimal 95, ajuste no 020, voo no 095. Gritar aqui, ponto espera, 095, voo 095. Cinema 312, que atenta o bang da rua, pode virar para o Juliette, ponto 05. Atento ao colega da Gol. 4039, confirma. 4039, chame centro, Recife 1251, alterno 3325. Salve Salvador, confirma o bolo por gentileza, posicionamento 312. 03. Obrigado. Estabilizado, está 3859. 3859, chame torre no 895. 3895, 3859. 179, aguarde 4 minutos. Né? 219. 2 Salvador, bom dia, está 3859. 1 milha do Índia Terra. Está 3859, vento 140 graus, 8 nós, autorizado pouso dos cadentes. Autorizado pouso 90, 3859. 7, eu tenho 320. Só um minuto, tem 3179. Gol 095, ponte espera, pronto. Gol 095, mantém a ponte espera, deixa no zero. Mantém a ponte espera, Guarda só um minuto, Mike Wolf, Mike. do 095, autorizado a Lima 10. Lima 10, Tá. Confirma, copio 320 ou transfere coordenação 360? 320. Autorizado, senhor Bravo, Golf Romeo, Guarulhos, via Pazulunozero, Tabateu, restante conforme. Nível 320, saída da El, Leda, Mótima, decola da 90 direita, código 5154, controle no 208. Correto, chama pronto, pushback, acionamento no zero. 3859, lembrou na sua escuta? 3859, Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporta, 3859. Golfo Mike na escuta. Autorizado Eletoral Sul, Club Space, sobre o voo Pojuca, achando o código 01114, controle no 208. O 095, decola as 33, chama o controle no 208. 208. Controle Gol 2095. E prossegue como conforme instruído pelo controle Salvador, em coordenação. Mike Golf Mike, informo que para nós aqui foi enviada uma coordenada ao setor sudoeste, confirmando sudoeste. Por isso que foi dada para o litoral sul, ok? Gente, então, confirma em Pujuca, então, sobre o voo. Gente, confirma a decola do direto 45? Gente, está em coordenação com a torre, decola direto 45, comprou a norte. O Mike Wolf, Mike correto, confirma somente o POB. Mike Wolf, Mike agora chama a torre no noite decimal 95, ajuste do altímetro no 020. O TAM 3859, próximo a Juliette. TAM 3859, ingresso a Juliette 04. Juliette 04, 3859. Mais ou mais atualizado o acionamento, tá achando pronto a decolagem? Pode voar Argos direto, Gol 1095? Não, do Elefa, 1095. Elefa, da presente, Gol 1095. Sorriu, Michael Smart, está no ponto de espera do Rossetti. A possibilidade de colapso por aqui do litoral? Está autorizado, o vento de 160 graus, 8 nós, está livre de decolagem, qualquer proa. Pode detonar pela 1-0? Mike Wolf Mike considera decolagem aos 35, autorizado à esquerda litoral, chame cruzando a sinal do 28. Mike, gratidão. Michael Mike para cruzamento da 28. Vicente, cruze a 28, continue em via litoral e chama o controle 208. Michael Mike. Mike, gratidão. Prosseguindo a descida, 2000, 3732. Só 2000, 1020, livre elétrico, farm estabilizado. 2020, farm estabilizado, Mike, Salvador, prossiga. Ok, se cruza presente, vai manter 500 pés de CT por junto. Ok. O Mike, o Mike, só visual com o pacote de voo. Mike, não vai pousar não, fica sobre voo. Bom, 095, chame centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260. Estabilizado pista vista, tá 3732. 3732, torre, 8895. 895. Salvador, bom dia, 3732, marcador externo, pista 10, machado travado. 3732, autorizado pouso, vento 150 graus, 8 lá. Pouso, pista 10, 3732. Itaraco Tango, voador. Tem condições de voar na proa da antiga rotatória, descendo para o no 1500 metros? Registro estava 2020. Hotel Fox, prossiga. Coloca para o sul. Gente, autorizado então. Vou local Salvador, Salvador, com sobrevoo. Informado conforme plano de voo. Tá bom, beleza. Decolando da 17, restrito ao número PEG inicialmente, restante da subida, em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência no 20.80. Decola com curva à direita, do axé da 17. O código será o 01. Confirmado, o código será o 5130 e o controle de saída no 208. O Papa Tango Victor Hotel Fox. Vamos POV, por gentileza. Gente, Vitor Hotel Fox confirma o local de sobrevoo é fora da Terminal Salvador? Gente, Vitor Hotel Fox, o ajuste do altímetro no 020, fracionamento táxi de decolagem chama a torre no 20.8, confirmando no 8.9. Paulo, bom dia, 3732, lembrou, dia por 3732, autorizado Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, pro 1, 3732. Paulo, Salvador, bom dia, 3304, informação hotel. 3304, autorizado, Serra Bravo, Bravo Romeu, via peso 197, Malba, o restante conforme roda. Nível 360, saída Arbor, após voa posição Elefa. Decola da pista 1-0 com curva direita, código 5171 e controle 1208. San 3304, autorizado nível 360 para Brasília. Saída árvore, transição Elefa, depois boa posição direta Elefa. Decola pistão no zero, primeira curva direita. 5171, transponder 208, controle. Confirmando, é, saída Arbor. Arbor. Controle 1208, San 3304. Arbor, Elefa. Correto, chama pronto, portão.